critico, mas foda-se, é que eu te amo. Sei seus defeitos, mas foda-se, é que eu te quero. Fiquei balão, tu não tava nos meus planos. Hoje é minha transa mais foda, é fora do sério. Eu vi na critico, mas foda-se, é que eu te amo. Sei seus defeitos, mas foda-se, é que eu te quero. Fiquei balão, tu não tava nos meus planos. Hoje é minha transa mais foda, é fora do sério. Eu sei que ninguém manda no coração. É foda na menor, tá chunadão. Só não deixa ela saber, vê se tenta esconder. Ela tem 27, eu que sou menorzinho. Vou falar o que ela fez que me deixou assim. Fez o meu pau de trampolim. Beija sua boca, já virou uma mania. Quero de tarde, de noite, de dia. Beija sua boca, já virou uma mania. Quero de tarde, de noite. Vai, Big Mama, já passou da nona vez que me declaro pra tu e um som. Tu mimimi, me mama, sucasa me cama. O café da manhã, o gosto do seu batom. Minha língua late, garante o fresco. É o poder sem pudor, dó de quem tem frescura. Seu olhar brilha quando olha pra mim. O mano me disse, cara, ela tá tão na sua. Eu até curto molejão, mas vou sair da sacanagem. Amo com compromisso, sem libertinagem. O jeito que ela aqui quer a maior homenagem. Vamos fugir daqui, falar que tem coragem. Beija sua boca, já virou uma mania. Quero de tarde, de noite, de dia. Beija sua boca, já virou uma mania. Quero de tarde, de noite, de dia. Eu fiz na acústico, mas foda-se, é que eu te amo. Sei seus defeitos, mas foda-se, é que eu te quero. Fiquei balão, tu não tava nos meus planos. Hoje é minha transa mais foda, é fora do sério. Eu fiz na acústico, mas foda-se, é que eu te amo. Sei seus defeitos, mas foda-se, é que eu te quero. Fiquei balão, tu não tava nos meus planos. Hoje é minha transa mais foda, é fora do sério. Mais foda, é fora do sério. Mais foda, é fora do sério.